Game Track Podcast. Começando o primeiro Game Track Live, espero que dê certo, né? Eu estou com um pouco de vergonha, porque é a primeira vez que eu faço isso, né? Sabe qual é a primeira vez de sempre? Então vamos aos participantes aqui. Eu sou o Zabuzeta e tá difícil encontrar algo que seja melhor que Nutella ultimamente. E aí, galera, aqui é o Excel. Alô? Eu acho que a vergonha do Zabuzeta é coisa de viado. Eu acho que o Excel roubou a frente aí do Will. Por isso que dá a gravar o vivo. Então... Aqui é o Will e, porra, então, para de roubar a frente dos outros, não consegue se aguentar, pô. Não vai ficar atrás, né? Fica ficando na frente. Ui, meu Deus. Ui. E a gente tá esperando aqui o Fedaquim entrar, mas nada de Dovaquim, nada de Fedaquim, nada de flechar no joelho, né? Então o que a gente vai fazer aqui, né, Excel? Aqui a gente vai estar falando sobre jogos fantásticos de baralho, né? A gente vai estar falando de canastra, buraco, sueca. Então... A gente veio fazer um podcast free, só que dessa vez ao vivo. A gente vai arriscar aí, meter nossas caras a tapa aí, né, pra galera xingar a gente no chat. Eu sei que já tá um barraco ali no chat, já tá o Ives Aguiar, I am Wayne, né? Então vamos ver como que vai rolar isso após a leitura de e-mails e a gente já volta. Olá, galera! Estou aqui começando a leitura de e-mails, dessa vez solito, né? A minha gravação de agora há pouco, de umas 2 horas atrás, ela foi perdida, que eu tinha feito com os lindos Michel e Gabriel lá do New Game, né? Do qual agora faz parte, olha a novidade. Então, se quiserem ver minha linda voz ou não, lá, confira no link abaixo aqui, né? Então, vamos aqui pros recadinhos antes da gente ler os e-mails, ou comentários, ou somente comentários, né? Já que vocês não mandaram e-mail pra nós, eu vou chorar, enfim. Primeiro recadinho aqui, né? Esse Game Track é uma versão editada do que tivemos de Game Track Live, que ocorreu durante a semana passada. Então, na semana passada, na terça-feira, a gente realizou esse Game Track e agora está aqui editado. Então, ouçam aí para ver como que ficou a versão final, né? Além do mais, né, nós aqui da equipe do Game Track gostaríamos de saber o que vocês acharam dessa versão live, né? Ou se você não sabia, né, então fiquem atentos aí que sempre vai ter uma chamada quando tiver o próximo programa, né? Porque além de gravações de podcasts ao vivo, a gente vai ter também jogatinas ao vivo, né? Quando tem Death Knight, tá tendo vídeos ao vivo, né? Tá tendo live stream ao vivo ali. Então, fiquem atentos que sempre vai ter chamada para todas as atividades ao vivo. Não leva mais, né? Próximo recadinho aqui, né? Para quem... Eu acredito, talvez, que pelo fato de não ter falado na última leitura de e-mails, né? O nosso e-mail, né? Para você deixar seu feedback quanto ao programa ou pedidos de novas edições, né? É o gametrack@levelmais.com, né? Então é bem simples. Se você não quiser mandar um e-mail, mas quiser comentar, pode comentar ali que a gente vai ler aqui com certeza absoluta, né? Prometo que o último recadinho aqui, né? Confiram o que tem de novidade no Level Mais. Level Mais tá cheio de coisas, atrações em vídeo, né? Com review, videologs, né? Então fiquem atentos, além de colunas com textos muito bacanas, tematizados em vários assuntos, né? Seja em arte, discussão filosófica, ou simplesmente uma coisa mais simples, né? Como uma fanart, né? Então fica aí o recadinho, né? O pedido para vocês acessarem, né? Bom, vamos ao que interessa agora, vamos ao feedback do último programa, né? O Heitor Luiz Polidoro e Marcos Melo Correa, né? Ambos ouvintes aí de longa data, mandaram o seguinte comentário, muito bacana, gostei do tema. O Heitor até falou assim, que pena que ele não viveu o mundo do Mass Effect, porque ele não pretende viver, né? Porque, cara, conforme a história é 2100 alguma coisa, eu não lembro exatamente qual, né? Então não vem a ideia aqui, né? E o próximo aqui é o último recadinho aqui, na verdade, o último comentário que eu vou ler aqui é do Rafael Doidão, né? Ele diz assim: nossa, mais um cast sobre o jogo Efeito das Massas, tradução à dublagem brasileira. Esse jogo tá aparecendo o nome dele em tudo que é lugar. Não ouvi totalmente o cast para não tomar muito spoiler. Caramba, já estamos quase no Game Track 50 e ainda não saiu um programa sobre trilhas de Tomb Raider e GTA. Olha, Tomb Raider eu acredito que não vai ser tão cedo, mas GTA tá nas pautas aí de futuros programas, sim. Tomb Raider, o que mais se destaca são duas coisas, né? Se é que você me entende lá, né? São duas coisas bem grandes que se destacam em Tomb Raider, né? Mas a trilha sonora era bem... bem suave. Na verdade, eu principalmente não chego a lembrar. Talvez o Lucas Bruns, que gosta da personagem Tomb Raider, do jogo em si, né? Talvez até lembre de músicas, mas eu não lembro mesmo. Bom, vamos esperar aí o Tomb Raider, que foi até cancelado, mandado pra 2013, né? Vamos ver como que vai sair. Eu acredito que vai ser um jogaço, né? Então vamos aguardar. Voltando aqui. Por que será, né? É, então já expliquei aqui, né? Por que será que não saiu o programa com essas duas temáticas, né? Tá pensando no Zabuza. Aí. É que ele escreve todas em vírgula, então é difícil passar do jeito que ele quer, né? Tava pensando nos Zabuza aí. Podia fazer um cast sobre temas de personagens femininas no próximo Dia da Mulher. Ah, interessante, né? Mas vamos ver certinho. Em breve vai ter um tema muito legal aí, que é Love Songs, né? Mas vamos lá. E acho que o tema Survivor Horror merece uma parte 2 no Game Track, pois trilha sonora desses jogos me dá muito cagaço. Pois é, né? É, mas vamos ver certinho aí, conforme a disponibilidade aí, o nosso plano. Mas está anotada a dica aí, Rafael Taira. Eu sei que é você, não vem enganar que diabo é doidão, né? Agora pensando numa coisa. Se o Zabuza já é gago em situações normais, imagina com ele jogando um jogo de terror. Deve ser gagueira extreme. Nota, eu sou o alter ego de algum comentarista que já comentou em outros Game Track. Olha, Rafael Taira, é muito difícil você se esconder, mesmo com outros nomes, principalmente por você ter utilizado Rafael no nome, PUC Campinas, e escrever mal pra caramba. Tá louco, hein, cara? Tá precisando de umas vírgulas. Mas devo até elogiar que você tá evoluindo, você tá escrevendo melhor, né? Mas vamos lá, vamos escrever aí melhorzinho, né? Então, galera, continue aí com o nosso Game Track, né? A respeito de vários jogos que a gente falou lá no live stream, né? Gostaria de agradecer também todos que participaram lá. No final do programa tá rolando duas músicas, né? Que é do Juninho, do Violão de 8 Bits, e do Spandale 555, lá de Manaus, né? Então, muito obrigado por terem participado, solicitado as músicas, né? Então, continue com o programa. Um beijo no coração e comentem, né? Por que não? Lembrando que o comentário é o nosso combustível, né? A gente não ganha dinheiro nenhum com isso, por enquanto, pelo menos. Mas o comentário que vocês enviam pra nós, com certeza, é o nosso combustível pra sempre continuar, né? Então comentem, um beijo no coração de vocês, continuem com o programa aí e até mais. Aqui com o nosso primeiro joguinho da noite e vamos passar a bola pro nosso amigo Will aí. Will, por favor. É, então, primeiro, o jogo que eu vou falar não é joguinho, é jogão. Sim. É conselheiro? É do conselheiro, cara. Do conselheiro aí, Vizaguer. Um beijo. É do conselheiro, tá escutando aí. Esse é um jogo do conselheiro, sabe? Estava eu, foi até agora o melhor jogo da atual geração de videogame que eu joguei na vida. Não quero, eu joguei Solid 4. Porque esse jogo, ele é incrível. Eu gostei tanto dele que eu vi ele em 2 dias. Você ficou assistindo as cutscenes ou você pulava tudo? Não, assisti todas as cutscenes. Mas Metal Gear, cara, a galera, muita gente aí que pelo menos odiava Metal Gear, eu sei alguns exemplos aí, não vou citar nomes, mas eu sei que tem pessoas aí que não gostavam muito de Metal Gear, mas o 4 pelo menos fez a mudança, mudou a cabeça, né, da galera, né? Assim, não mudou, porque ele ainda é a fórmula do Metal Gear, né? Sim. Ele ainda é aquele gostei de cutscene, só que ele tem uma jogabilidade muito polida, e até agora, tá, mentira. Mas é um dos jogos mais bonitos que eu joguei no PlayStation 3, e isso acho que foi um problema pra mim, porque ele foi o primeiro jogo que eu joguei. Discordo. Não, assim, ele é um 2 mais, não é o mais. Ah. O mais até agora é pra mim é Uncharted. Uncharted 2, né? O Uncharted 2 é lindo demais. É lindo demais. Sim. Mas assim, ele me causou um problema porque ele tem um padrão de gráfico muito bonito, e você vai jogar outros jogos e você vê que, tipo assim, jogo de 2009, 2010, que tá abaixo, sabe? Você se sente mal, como assim, cara? Fazer de 2010 é um jogo de 2008, sabe? Mas assim, o que eu posso fazer? É um jogo perfeito. Em todos os seus pontos, sabe? Acho que só perde pro 3 como melhor Metal Gear, porque sobrevivente na selva é o que há. Interessante, né, que ele é um dos primeiros jogos da geração, né, do PS3, né? Ele foi até a galera falava, porra, só tem Metal Gear no PS3 e o Xbox cheio de coisa lá, né? E ele é legal assim que ele sobrevive até hoje, né? Não, é, porque, tipo, ele foi um jogo pra vender console. Entendeu? Aham. Pra vender pro PlayStation 3. E, cara, vale a pena comprar o PlayStation 3 só pra jogar esse jogo. Eu não, cara. É que isso aí é muito... Pra mim, por exemplo, eu não consigo pegar um jogo assim tão complexo. Vamos dizer que o jogo, querendo ou não, ele é um pouco complexo, né? Por tanto de história que você não, tem... Não, ele é. Você tem que ter um background ali pra acompanhar a história certinha, senão se você pegar ali, tipo, do nada, você vai entender bolhufas, né? Você fala, pô, o que é esse cara aqui? Quem que é esse cara? Quem que é esse outro cara aqui que tá relacionado com a história? Mas, no geral, ele é um bom jogo. Excel, você chegou a jogar o Metal Gear? Cara, o Metal Gear é o tipo do jogo que, assim, eu acho um jogo muito foda. Quando eu assisto alguém jogando, eu entro no hype, eu acho foda pra caralho. Mas jogar eu não consigo jogar. Eu acho muito perfeito, muito bem feito, a história é bem feita. Só que pra jogar mesmo eu não consigo. Agora, se você, tipo, pegar pra jogar à tarde e eu sentar pra assistir, eu consigo ver você jogar o jogo inteiro. Eu também, eu sou bem descaso, eu não consigo ver jogar, mas assistiria de boa, né? Exatamente. Não, é uma coisa que eu gosto de falar desse jogo é o seguinte, porque o jogo, ele causa muito isso, né? Muita gente não consegue se adaptar bem a ele. Por isso, não é que ele tem uma jogabilidade travada, porque é uma jogabilidade muito diferente do que a gente tá acostumado. Sim. Por mais que o 4 seja bem mais recente, sabe? Usando questões e jogabilidades que hoje já estão presentes em vários jogos. Sim. Mas ele tem coisas que são bem exclusivas dele, né? Tipo, que nem vai causando CQC nos caras. É coisa que você tem que estar meio que familiarizado pra você se dar bem, entendeu? Uhum. Mas o esquema, assim, por exemplo, da jogabilidade, ele mudou o controle ou ele ficou com aquela coisa absurda que o 3 tinha, por exemplo? Que era, tipo, um botão pra cada ação. Não, ele simplificou, entendeu? Por exemplo, dá CQC sendo no Metal Gear Solid 4 é muito mais fácil do que no 3, sabe? Porque no 3 você apertasse o botão de CQC, às vezes você não segurava o cara, você socava o cara, aí você ativava o alerta, aí você, porra, veio o alerta, caralho. Só uma correção aqui, o Espantalho 555 falou assim que eu tô errado, né? Mas eu falei começo, mas eu digo começo assim, não exatamente quando foi lançado o PS3, né? Ele disse assim que o começo do PS3 foi em 2006 e não em 2008, né? Mas eu digo começo sim, porque até aquela época, quando tinha o Metal Gear, não tinha outros jogos exclusivos da Sony, sim. Então Metal Gear era o título mais padrão. Não só questão de jogo exclusivo, cara. Se você procurar por questão mesmo de títulos famosos, você destacava poucos, cara. Você conseguia contar nos dedos da mão, sabe? Quantos títulos famosos você tinha. Títulos famosos e importantes você tinha. Sim. E o Metal Gear tava lá sendo quase o carro-chefe. É, correto. Isso aí, de fato, é o que acontecia mesmo. Eu só posso dizer para pessoas para que joguem, por mais que... Ah, é uma jogabilidade complicada, não é um jogo de stealth perfeito, mas sério, é um jogo foda pra caralho. Então, aproveitando o seu hype aí, dizendo que é um jogo foda, vamos começar a primeira música aí, né? Então, toca aí Metal Gear Saga, a música que toca no Metal Gear Solid 4, que é uma música maravilhosa, porque quando eu ouço essa música e tô jogando o jogo, eu me sinto o Snake no campo de batalha, então... Vamos lá, só na caixa. Pau na caixa, né? Pau na caixa, como diz a GG, né? Então vamos para a nossa próxima parte aí, que é com Excel, né? Aê! Finalmente! Já não aguentava mais ficar parado esperando as músicas pararem de tocar. É, você tá acostumado a gente falar, toca a música aí, depois só coloca na edição e a gente começa a falar do nada, né? Exatamente. É o maldito costume das paradas não ser ao vivo, né? Cara, estranho, a sensação é terrível, assim. Uma vez, eu cheguei a gravar um cast ao vivo, mas a gente terminou não gravando em ritmo de ao vivo, a gente terminou gravando em ritmo de gravado de festa, mesmo. Né? Ah não, droga. Era ritmo de festa. Era uma gravação normal, mas que tava sendo disponibilizada ao vivo pra galera ver como funcionava a gravação, né? Só que, cara, é tensíssimo você se preocupar com a questão do ao vivo mesmo. Tipo, corta com a música, espera ela terminar de tocar, nossa. Mas enfim, vamos ao meu primeiro jogo. É, o Will abriu com o carro-chefe dele, porque eu acredito, sinceramente, que tirando o Gundam, não há jogo que supere o Gear pro Will. A menos que eu esteja errado, estou errado, Will? Tem alguns, mas eu prefiro não comentar. Pra você também não travar o áudio, né? É, ok. Então, eu vou começar com o que pra mim é um dos melhores jogos, independente de série e tal, porque é o jogo que eu termino jogando mais e que eu me aprofundo mais no metagame, inclusive, que é Pokémon, cara. Eu sou um Pokémon. Exatamente, todos que me conhecem sabem que eu sou um Pokémoninho assumido, não há o que se falar a respeito. E eu escolhi uma música do Pokémon Black White, que foi o que, ainda que eu tivesse jogado recente, fazia um tempo já, ano passado mesmo, quando saiu eu joguei, fechei o jogo e tal. Eu terminei perdendo o save, então eu joguei novamente agora. Quantas horas de save que você perdeu? Eu perdi 120 horas de save. Ah, não é nada. Meu colega já perdeu uns 320. Eu perdi muito mais com cristal e tal. Mas enfim, então eu terminei jogando novamente, voltei a ressaltar pontos positivos e negativos, uma análise terminando até sendo mais crítica do que a primeira vez que eu joguei, o Black White, mas eu gostei bastante, assim, das inovações. Eu não gostei do que eles trouxeram de pokémons novos, por mim podia continuar com... Porra, pelo amor de Deus, né? Sorvete? Não, cara, até que o sorvete nem me esquenta tanto, o que me esquenta tanto é ele... É que ele esfria, né? Que merda. Já sei, eu já sei qual que te esquenta. Eu já sei qual que te esquenta. O candelabro, né? Que é dica. Não, assim, o que não me perturba não é que, tipo, tem pokémons mais interessantes do que o próprio sorvete. E o sorvete, ele tem um total de pontos de 560 pontos. O que, pra quem não entende de metagame de pokémon, é coisa pra caramba. E é um pokémon extremamente forte. Tipo, considerando que ele não é lendário, entendeu? E tem uma letra de ado no rabo, né? Ah, peraí. É uma casquinha, velho. Ai, meu Deus do céu. Enfim, então, terminou sendo um jogo que eu aproveitei bastante. Só que eu acredito, sinceramente, que eles não precisam ficar adicionando sempre mais Pokémon, sabe? Pelo menos é baseado no tanto que eu gosto de Pokémon e tem pessoas que gostam muito mais do que eu. Mas você não acha que isso aí de acrescentar um Pokémon, pelo menos, né, pra nova geração, assim, pros New Generation aí da vida? Com certeza, cara, com certeza. Mas eu acredito que muitos jogadores de Pokémon ficariam satisfeitos só em ter um novo universo pra explorar sem necessariamente ter que acrescentar tantos Pokémons. Ah, sim. Tipo, acrescenta 10, cara. Tipo, você não precisa acrescentar 100, 150, sabe? Mas é o padrão da série, já foi acostumado. Olha, aqui naquele gramado ali deve ter mais 100 que a gente não explorou ainda. Na verdade não, porque eles tinham um rumo bem estranho, sabe? Tipo, teve versão que eles acrescentaram 100, teve versão que eles acrescentaram 200. Eles vão variando bastante. Uhum. Sim, mas eu acho que já não é mais necessário, cara. Eu acho que o Pokémon já tinha uma boa quantidade, e no Diamond and Pearl já achei o cúmulo, sabe? Porque o design tá bizarro, os ginásios estão escrotos, já não tem mais tipo de Pokémon pra se fazer. Sabe? Aí eu vou ter que discordar do senhor, peraí. O design tá escroto, sim, de fato. Você salva alguns poucos, porque tem alguns que eles ainda se dão trabalho de caprichar, sabe? Agora, a questão do ginásio eu vou ter que discordar de ti. Pô, no Black White eles trouxeram uma inovação bacana com a questão do ginásio, de uma interação maior e até você ver animações no estádio, nos ginásios. Isso eu achei bem bacana mesmo, entendeu? Isso aí era meio óbvio, né? Por causa da geração. Só que eles não têm muito o que evoluir, né? Em questão de acrescentar tipo e tal. Até porque vai começar a virar zona se eles começarem a acrescentar mais tipos. Cara, tá um caralho ali naquele chat, cara, tô com medo, mas enfim. Oxia, vamos então pra música? Não, porque tem um debate bacana que eu e o Will deixamos de fazer enquanto a gente tava fazendo esquenta, com a questão do Black White 2. Ah, verdade. Rapidinho. Will, impressões sobre Black White 2, sobre o que já lançou? É uma bosta, é desnecessário e não era pra sair pro DS. Olha, eu vou concordar com você em alguns pontos. É, de fato, desnecessário. Eu discordo da parte do Mangos. E concordo que não era pra sair pro DS. Eu preferia muito mais que já aproveitasse uma plataforma que já tá aí. Por que não lançar pro 3DS, não é verdade? A justificativa da Nintendo falou, a Nintendo, é que como tem muito DS ainda no Japão, eles ainda lançaram esse aí pro DS. Mas eu acho absurdo, porque, porra, só na geração do DS você tem 4 gerações de Pokémon, se não for na memória. Você tem o Diamond and Pearl, você tem o Heart Gold Soul Silver, o Black White, e agora o Black White 2, sabe? Exato. Em vez de ter lançado, sei lá, uma Pokémon Grey da vida. Sabe? Exatamente, exatamente. E preparar um. Eles podiam ter lançado uma versão apenas, né? Lançado só um Grey e boa. Mas assim, eu acho... no geral, tipo, eu achei putaria de fato eles terem cruzado, ter cruzado um dos lendários com os outros dois, isso aí tipo, foi totalmente desnecessário mesmo. Mas vendo imagens, vendo um monte de detalhes, eu achei interessante a questão do que eles transformaram o continente. Porque com o congelamento de metade do continente, eles acrescentaram ginásios diferentes e tal. E como Pokémon fanático, eu fiquei interessado em jogar essa nova extensão que eles abriram no continente e conhecer as novas alterações que houveram de mapa, né? Eu fiquei interessado com relação a isso. Mas de resto, de fato, é um jogo desnecessário. Bom, vamos discutir tanto isso aqui, senão a galera vai matar a gente aqui no chat, tá? Cara, sério, Pokémon, nunca vi tanta polêmica com Pokémon. Cara, os detalhes são os comentários, né? Tipo, inclusive o Rubens fomentando. Nintendo já era, vai falir ali, ó. Não entra nesse assunto, pelo amor de Deus. Não, vamos, não vou entrar música. No assunto, é só o Rubens falando. Então vamos pra música. Eu escolhi a música que toca quando você enfrenta o último Pokémon do líder de ginásio pra tocar. Ele, assim, você tá tocando todo o ritmo ali do ginásio e quando entra o último Pokémon, troca a música e entra o que vem a ser a música tema da série, né? Que é fantástico. Fantástico, fantástico. Eu achei um remake bem bacana da música clássica e muito bacana mesmo. Espero que gostem e toca aí, pau na caixa. Pau na caixa, vamos lá então. Então vamos voltando aqui, vamos começando aqui com a minha primeira música de um jogo que eu tenho que jogar ainda, que a trilha sonora é poderosa, né? Tanto que é a capa do último Pop de Noob que saiu, né? Falando do jogo lindo aí, que é o Bastion, né? O Bastião, como diz por aí. Vocês curtem Bastion? Eu curto a música do Coelho Limão. Coelho Limão? Basta Bastião. Ah, meu Deus do céu. Excel, você chegou a jogar alguma coisa de Bastion ou só viu por cima? Eu curto jogar TF, cara. Ah, TF, eu sei. Parabéns, a galera deve estar adorando ali. Deve estar adorando a nossa discussão sobre Bastion, né? Bastion, cara, sempre teve destaque pra mim na trilha sonora, cara. A trilha sonora dele é poderosa. É um jogo aí que acho que o Fedakin teria muito o que falar. É, eu vou aproveitar e vou summonar ele aqui, já que ele era pra começar aqui com a gente desde o começo. Vamos lá, então, vamos chamar ele aqui rapidão. Fedakin, eu escolho você. Fedakin, Dovahkiin. Lalalalalala. Cheguei, me summonaram. Vou aproveitar aqui, falando de Bastion, Fedakin, você que é... já fechou o Bastion, né? O que eu tenho a falar, eu acho que já falei numa review, mas eu posso repetir, se você quiser. E claro, por que não, né? Aproveitar aqui e fazer uma analogia. Ô, leu mais review, viu? Foi sacanagem. Tá louco? Mas não, sério, eu, aproveitando que eu pedi a música do Bastion aqui, só vou falar aqui já pra gente emendar a música aqui na sequência, que o jogo, ele é lindo em todo sentido, né? Tanto em história, tanto em gameplay, assim, eu acho a gameplay dele bem polida, assim, tanto parte gráfica, mas pra mim o destaque principal dele vai na trilha sonora, que é muito, muito legal, assim, ela é bem diferente do que normalmente a gente vê em RPG, principalmente por, talvez pelos, por ser ocidental, né? Acho que ocidental, uhum, a pegada não é aquela coisa mais, vamos dizer assim, no Bue Matsu da vida, mas tem uma pegada bem legal, né? É, cara, e também dá, assim, as músicas dão segmentos corretos em cada sessão. Uhum. Então, assim, por exemplo, você é aquela coisa, no momento que precisa de uma música de mais ação, ela vai iniciando, aos poucos também. Mas enfim, vamos aproveitar aqui esse intervalo e vamos tocar a musiquinha que eu escolhi, né? Que é pra mim é a melhor música do Bastion, que é Terminal March. Então, vamos tocar aí. Um beijo. Voltando aqui agora com a música do Fedakin. Isso. Voltando com a música não, velho, porque a música já terminou de tocar. Não, a música do Fedakin agora é de outro jogo. Pô, Excel, caramba. Voltando, velho. Você não sabe gravar não, Excel? Lógico que não. Ele acabou de escolher a música dele, velho. Tá? Tem que ser outro. É. Essa música foi do Zabuza, cara. Foi nada, mentira. Ah, você é perdido pra caralho, né? Olha só. Depois dessa discussão, velho. Então, voltando aqui da música do Bastion, do Zabuza, eu escolhi a música do Back to the Future, do jogo, que eu peguei num bundle na época de daquelas promoções de verão no, nos Estados Unidos, que vieram com todos os jogos. Sim. Resolva uma dúvida de noob minha a respeito do jogo. Já terminou de sair os capítulos? Sim, já tá completo. Já terminou tudo. Tá completo, sim. Quando que saiu o último? Há muito tempo. Ah, tem um tempinho já, cara. Vocês não se informam pra falar dos jogos, não, pros casts? A gente tá mais. Pô, a gente quem tá... usa a Wikipedia em podcast, pra mim, não merece estar em podcast. Desculpa. Droga, galera, falou, tô indo. Mas eu cheguei a jogar o primeiro capítulo, cara, até fechei o primeiro. Uhum. E é muito maneiro a questão de dublagem, questão de um monte de coisa aí que tem no jogo. É muito maneira. É, a animação ficou muito da hora. Embora a engine que a Telltale tá utilizando já tá começando já a pesar, né? A galera já tá falando, pô, o último jogo que eles lançaram que foi o Walking Dead lá, né? The Walking Dead. Sim, ou podia ser um pouco melhor por causa da engine, né? Mas ele acabou ainda se saindo bem. Ah, cara, eu acho que eles fazem muito jogo pra quem gosta da série ou do filme, no caso. Não, sim, mas uma coisa que, por exemplo, me estressou em relação a esse jogo, porque ele foi lançado pra PC, só que ele foi lançado, porra, jogo pra PC você tem, já tem de padrão, assim, pelo menos, quando você tem uma empresa um pouco mais famosa como a Telltale. Você imagina que o jogo tem um gráfico um pouco mais decente, né? Pô, eu peguei ele pra PlayStation 3, né, o Back to the Future, e, pô, o jogo parece que tem gráfico de PlayStation 2, cara. Não, eu acho que você tá sendo um pouco criterioso, principalmente pela temática, né? Adventure, normalmente não. A gente não procura ter gráficos assim, foda. Sim, eu digo, assim, você não precisa de gráfico, mas, por exemplo, a animação pra mim podia estar bem mais polida, sabe? Por exemplo, você tinha um Full Throttle na época, que era um jogo que não era o fodão de gráfico, mas tinha uma puta animação, sabe? Coisa que eu acho que o Back to the Future falhou um pouquinho. Cara, a gente vai em conta que, de certa forma, ainda que seja um pouco de preconceito falar o que eu vou falar, ele foi lançado pra um nicho muito específico, e esse nicho, com certeza, não era gamer hardcore, entendeu? Por isso que eles não se deram tanta atenção ao... Eu acho que talvez parte do nicho, sim, mas, cara, tem muita gente que é hardcore, curte a série pra caramba. Por exemplo, eu posso citar aqui até o Fedakin mesmo, que curte o Back to the Future pra caramba. Até o meu cunhado mesmo, que é viciado em jogo, viciado em coisa assim, curtiram. Não é tão, assim, exclusivo para o nicho, né? Não, cara, eu acho que, assim, ele foi pensado pra ser feito, tipo assim, no filme saiu em 80 e poucos. Eu acho que eles não se preocuparam tanto em fazer os gráficos melhores. Sim. E, pô, é um jogo bom, porque eu gostei muito da história do jogo, sabe? Porque ela dá meio que uma continuidade pra história do filme mesmo, sabe? E ela casou muito bem, pelo menos no meu ver. Sabe? Ah, a questão do roteiro, né? O roteiro foi meio que autorizado lá pelo Bob Gale. Acho que é, sei lá qual que é o nome do cara exatamente, mas acho que é Bob Gale. O Fedakin me corrija, por favor. Se não falha a memória, ele ajudou a escrever parte do roteiro. Ele ajudou junto com Robert Zemeck. Ele usou boa parte dos dubladores, acho que só não usou o próprio Marty McFly, porque... Não tinha, velho. Ele tinha aqueles problemas dele com Parkinson, Alzheimer. Não, cara, também ele tá com a voz, assim, muito envelhecida pra fazer o Marty McFly de novo. Aí, tanto pô, que no quinto capítulo ele aparece como o avô do Marty. Uma coisa legal é que... Opa! Mas uma coisa legal é que, pô, mesmo o dublador, ele foi escolhido, assim, a dedo, sabe? Foi, tipo, o cara que melhor sabe dublar Marty McFly no planeta, sabe? Foi muito legal essa parte também. A questão de dublagem, cara, foi, eu acho que, pra mim, dublagem e o roteiro mesmo, que é bem maneiro, foi o destaque, né? A animação, eu disse polida, sim, mas não é polida exatamente, né? E só pra te dar um soco no meio da boca do estômago, não foi spoiler, não. Tá ali como uma das chamativas, tipo, a aparição especial do Michael Fox. Thomas Abusão. Tá, vamos lá, então, pra música, então, só pra gente já emendar pro outro bloco. Fedakin. Vixe, não, nessa aí não. É música, assim, mais conhecida por fãs do Back to the Future. Claro. É o tema principal do filme e do jogo em si. Então, som na caixa, né? Isso aí é. Thank you. Vamos agora voltando pro segundo bloco, né? Vamos agora voltando, olha só que frase bonita. Pro segundo bloco? Sim, porque a gente, cada um já pediu uma música, né? O que teremos no segundo bloco, tio Zabuza? Teremos agora o segundo joguinho que o Will falará, né? Então, eu vim falar de um joguinho meio antigo que essa semana eu parei pra jogar com meus amigos, que eu meio que comprei The King of Fighters 13 nessa semana, só que eu tava meio preocupado se eu sabia jogar o jogo, como eu sabia jogar o The King of Fighters antigo, eu marquei com meus colegas pra jogar um torneio, e a gente parou pra jogar alguns KOF antigos, né? E eu lembrando que, pô, cara, uma coisa que todo mundo lembra, Street Fighter 2, tipo, tem umas melhores trilhas sonoras de jogos de games da história. Só que, pô, eu lembrei que pouca gente lembra da trilha de The King of Fighters. E como as músicas de The King of Fighters são boas, pô, são muito boas, entendeu? Algumas, discordo. Algumas? Não, para. Muita música boa. Tem muita música boa. E eu vejo muita gente causando esse preconceito. Não sei porque todo mundo chupa pau da Capcom ou coisa do tipo. Cara, e pra quem não sabe, o Will é viciadíssimo em King of Fighters. Demais. É difícil tirar ele do flip. É porque no Brasil Game Show a gente ficou tipo meia hora porque eu não perdia pra ninguém lá no negócio, mas... Nem querendo ir fazer outras coisas esperando ele perder. Aí chegou um cara e me ganhou, mas voltando. Eu pensei, pô, cara, vamos botar uma musiquinha aqui do The King of Fighters porque eu gosto muito desse jogo e essa música que eu escolhi... Do melhor jogo da série? Não. Ah, melhor jogo da série, KOF 98, melhor jogo da série. Mas essa música é do 96. Mas aqui tá 98 aqui no link que você passou pra mim. Pera aí, vamos conversar. Vamos conversar aí, pera aí. Olha o furo. Pelo álbum que eu tenho aqui, ela é do 96. É porque, não sei se você sabe, mas a 98, ela é uma Dream Match. Ela reúne personagens e músicas dos jogos antigos, entendeu? Começou essa viadagem de Zabuza. Mas é mesmo música do 96. Mas voltando. Então, essa música ela tem um saxofone de chorar, porque eu gosto muito de jazz em videogames, e essa música é uma prova de que jazz e rock, quando bem misturados, é uma coisa muito bonita de se ouvir. Então, toca aí Saxofone Storm 2, pra esses lindos aí ouvirem uma boa música. Então, só na caixa. Bom, galera, essa segunda música eu tirei de um jogo assim que eu desenterrei enquanto a gente conversava se preparando pro stream. Eu não acredito que tantas pessoas assim jogaram, até da nossa equipe mesmo. É eu, né? Fala que é o Zabuza logo. O Zabuza não jogou. Mas é um jogo assim fantástico. O clássico total, que é Kid Chameleon. É um jogo do Mega Drive, pra quem não lembra, em que o personagem principal, ele bota capacete e com o capacete ele troca de poder. É um jogo muito bacana e muito difícil também, porque assim, você só tem uma vida, você não tem continue, você não tem password e você tem mais de 100 fases. É vida real isso aí, rapaz. Exatamente. É um jogo difícil no geral, mas é muito divertido. Eu gostei bastante. Mais algum de vocês jogaram, hein? Não, véi. Não lembro. Nem falar, né? Pra ficar quieto aqui no meu canto. Deixa eu pescar aqui Eu joguei um pouquinho. Eu joguei um pouquinho no meu Mega Drive, alugava de vez em quando. Mas por ser muito difícil eu ser leite com pera e criança. Leite com pera e criança é quase a mesma coisa. Quase. Convenhamos que jogo de plataforma e ninjas na época de 16, 8 bits, cara, leva o coreano, né, cara? Não, não é só ninja, ele virava ninja, ele virava samurai, ele virava skatista, ele virava um monte de coisa. Ele era um ninja multiuso, né? Quase um veja. Era bacana, assim, tipo. Isso aí. Mas é difícil pra caramba. Então eu escolhi a música da área das florestas, a Woods Area. Pau na caixa. Então, voltando agora, música... Ela tem umas batidinhas bem maneiras, né, cara? Aham. Uhum. E vou falar, aproveitar que a galera tá falando de TF aí, vou falar de um jogo que não tem a ver com TF, olha só que bonito. Mas é um jogo que já teve D.O.D. Night, né? Olha só, já tá entregando qual o jogo. Cara, a gente fez uma D.O.D. Night e estamos precisando fazer mais, não é verdade? Não, a gente fez duas. A gente fez duas, você não participou de uma. A gente fez uma só que valeu a pena, que foi a que eu participei. Ah, não, tá. Foi mais então, sem graça. Fazer mais. Joga mal pra caraca. Então, cara, nada, briga minha e Lucas Bronze foi ótima. Os dois noobs, assim, brigando por quem ficar por último, né? Mas enfim. Por último, os cascalhos, porque eu fiquei em terceiro, seus. Sim, tinha três pessoas, né? Devia, né? Eles ficaram em terceiro porque eles queriam saber quem merecia o título de bronze, né? Mas assim, pra quem não sabe, D.O.D. é Day of Defeat, e na verdade o jogo que a gente tá falando é o Source, que é a versão evoluída, né? Quase um Pokémon do jogo da Valve aí. E o jogo, temática Segunda Guerra Mundial, com Engine Source, pelo jogo que o nome já diz assim, né? E é um dos jogos que todo mundo esquece que é da Valve, né? Por sinal. Sim, exatamente. O jogo... Como vocês devem ter percebido, as piadas dos álbuns, elas são piores ao vivo, porque a gente não tem como editar e cortar fora. É. Cara, eu curto D.O.D. pra caralho, cara. Se eu tivesse descoberto o D.O.D. na época que eu jogava CS, cara, nunca tinha jogado CS na minha vida. Mas enfim. O jogo é maneiro pra caramba. A gente, pra quem tem, em breve a gente vai anunciar uma D&D Night. D&D Night é muito fácil de ser feita, porque ela tem vaga sempre, que nem... ninguém joga com servidores, né? É, igual aquele Leaden Gold lá, que eu quero fazer uma Leaden Gold Night. Tudo vai ser Night, né? Ninguém joga de dia essas merda, né? Enfim. A gente trabalha e estuda, né? É. Vale por você, eu não trabalho ainda não. Mas assim, a música que eu escolhi aqui, uma das músicas que toca enquanto você tá acessando o menu, né? Que durante o jogo mesmo é só tiro, granada e whatever que tá acontecendo no fundo, né? Até porque quando você tá no meio de uma guerra, não toca The Final Countdown pra você matar. É, acho justo. Lógico que toca. Toca The Power of Love, rapaz. Mas enfim, vamos lá. Então, pau na caixa, tema número 4 de D&D Source. Vamos lá, então. Vamos lá. Então vamos pra última música aí. Vamos nós. Ixi, essa música, essa piada vai se manter, né? Puta que pariu. Eu acho que vocês vão fazer uma abertura pra mim, não vou nem precisar mais falar frase. Ó, eu já falei que devia ser feito um remix dessa música estilo Fedaikin. Tá na mão dos álbuns, a grande editora aí, ó. Grande editor, Ó, rapaz, o Juninho entrou. Ô, Juninho! Ei, beleza. Juninho, olha, um beijo, coração. Tá, vamos lá então pra última música. Antes da gente tocar a música da galera aí, começa com sua primeira música, é? Primeira não, seu idiota, minha segunda. Sua segunda, otário. Seu mané, puteza, grela. Bom, a minha música... Não, pera. Antes da gente pedir sua música, esse espantalho 555, ele tá quase evoluindo pro 666, porque ele mandou a música do Tecnobrega, do Top Gear, que é lá. Mexe, essa partida é essa aqui, que é maluco. Olha isso. Mano, isso é muito legal. Essa música é muito foda. Ah, não. Foda ser um rabo. Olha, vamos lá. Bem. Rapaz. Fedaquim, manda bala então. Beleza, vou mandar bala. Depois dessa piada gratuita aí, eu, hein? Manda bala, usa óculos escuro aí e... Enfim. Beleza, simbora. Cadê o Arc Flash? Minha música é derivada do Deus Ex Human Revolution, que eu acredito que ainda vai ser tema de uma review. Olha só. Spoiler. Ou assim, as pessoas me venderam o jogo como ele sendo... Ah, você tem zilhões de alternativas pra terminar. Realmente você tem. O que eu tenho, a minha pequena rixa é o final. Você tem 4 finais pra escolher. Eu não vou falar quais são, obviamente. Claro. Mas... Te quicaria agora. Isso aí. E o tanto que quando você faz todos eles, tem o Achievement Deus Ex Machina, que eu acho que eu não preciso explicar o que significa. Tá implícito, né? Por favor. Não, tá implícito. Cara, tem gente que não conhece o conceito de Deus Ex Machina. O que é Deus Ex Machina mesmo? Meu Deus! Deixa eu quicar os álbuns aqui, galera. Peraí. Não, se quicar os álbuns, eu caio o stream. Então, eu escolhi a música do main theme do Icarus, que eu não lembro bem onde toca, porque eu joguei há bastante tempo. Mas foi uma das músicas que mais me marcou enquanto eu jogava. Deus é 10 é muito bom, realmente. Deus é 10. Isso aí. Teu pau na caixa? Pau na caixa, não. Pau na caixa, não. Vamos botar, então, Augmentation na caixa. Augmentation na caixa. Yes. Vamos voltando aqui já pra encerrar, né, o cast. Yay! É, finalmente esse teste deu, acho que deu certo, né? Depois da edição vocês vão ver que muita coisa vai ser tirada, muitas besteiras, né? Cara, a edição do Game Track faz milagres, vocês não imaginam como, vocês vão ter uma noção exata agora. Não se esqueçam que os abos é El Mago de la Edición. Rica! Tá, vamos aproveitar aqui, vamos tocar as musiquinhas da galera que pediu aqui. Vou tocar a música do Espantalho 666, quase falei Espantalho meio do capeta ali. Eita. E o Juninho. Vamos primeiro tocar a música aqui do Espantalho do capeta. Espantalho 5, que na verdade eu nem sei qual que é, mas é do Final Fantasy 6, olha só. Que é a FK Team do Espantalho 555. Então vamos lá tocando. Vamos lá. Então, vamos agora tocar a música do lindão, do Juninho. Juninho do violão de 8 bits aí. E vamos lá, então. Vamos lá tocar a musiquinha dele, que na verdade nem sei qual que é ainda, que eu vou apertar o Enter aqui agora. Oh, beleza, olha o risco. Olha o risco, vamos lá. Ó, ele diz o que é do Elsword. Elsword, isso aí. Nunca ouvi falar, que porra de jogo é esse? A princípio, pela que a galera disse, parece ser um MMO. Vamos lá tocar a música dele aqui na sequência e já voltamos. Voltando, olha só que bonito. Rodando. Eu sei que até o outro chefe aí, o tal de Rubens Cavaleiro, o Rubens CD, né? Vai ser quicado do chat daqui a pouco pra parar de encher o saco. É. Ele pediu uma musiquinha aqui, que na verdade vai ser música de encerramento desse podcast live, né? Né? Aproveitando aqui. E galera, muito obrigado por ter participado aí com a gente. A gente agradece muito todo o feedback sobre como foi esse podcast ao vivo. É muito legal receber isso, né? Esse feedback de vocês. Atendendo as sugestões ali do Juninho, no próximo Game Track, não perca um bloco especial Batalha de Rap do Rubens contra o Juninho. Eu acho válido, acho válido. Super válido, né? Aposta, aposta. Galera, agradeço muito mesmo. Confira as atrações que a gente tem no Level Mais, né? A gente tem, além de atrações em podcast, são três. Além do Game Track, que é voltado pra Game Music, a gente tem o New Game. E temos também o Papo de Noob, né? Além disso, tem a nossa parte de vídeo que a gente tem lá. A gente tem review, a gente tem os vídeos do Madruga lá com do fundo do console, né? Que eu tô falando sem respirar, que tá foda. É um tempo pra todo mundo falar, rapaz. Você pode respirar se quiser, sabe? Às vezes é bom. Então, a gente agradece aqui, obrigado Fedekin, que chegou um pouco mais tarde, Will e Excel, seu lindo, que faz tempo que não grava aqui com a gente. Não é que não faz tempo que eu não participo, cara, que todas as gravações que eu participei deu pau no programa, como fazer? Aí você regrava e não me chama, você não gosta de mim, que eu sei. Mas enfim, né, vamos lá, então, encerrando o nosso cast com a música do Rubens Cavaleiro aí, então vamos lá, acessem lá, levelmais.com, um beijo no coração de vocês, e até a próxima edição do live, né, e falou! Falando em games, tô meio enferrujado. Sou assombrado nerd que já fui no passado. Jogava o dia inteiro e algumas noites também. Meu melhor amigo se chamava Mega Man. Nego pagava um sapo, eu zerava Battletoads. Só com uma vida eu não tinha password. Depois da aula, flipper pra tirar uma onda. Jogava pros moleque, jogando com e roda. Não era muito justo, mas era sempre assim. Nego só me tirava apelando com o Dalsin. Game pra relaxar, se exagerar, fica bobão. Pode jogar, irmão, mas com moderação. Saudade do ataque. Prefiro o Play 3, prefiro o Play 3. Como um astro do rock, na hora certa eu tenho que solar. Guitar Hero Rock Band, quem não vai jogar? O Pro Evolution 2010, o fitness pras damas jogarem com os pés. Simula pilotagem com muita velocidade, quase uma realidade, é só acelerar. Need for Speed, Grid ou GTA, ou nas favelas como um policial vai entrar. Cata soldado, destrói todo o batalhão. E não sai da frente da televisão. É diversão a todo instante, pode acreditar. Do telejogo ao Play 3 é muito louco de jogar. Prefiro o Play 3. Prefiro o Play 3. Prefiro o Play 3. Na vida tudo passa, não tem pausa e não reclama. Eu lembro com saudade da época do fliperama. A molecada se juntava, ia tudo de busão pra jogar Double Dragon lá no flipper do centrão. Pinball que era classe, bater forte não podia. Dava tapa, era tilt, a ficha ela engolia. Em casa que era tosco, ainda assim me diverti. River Raid, Pac-Man, bicho com nostalgia. Agora é bem mais louco, é outra tecnologia. Quero ver no Inning Eleven quem é que me desafia. Hoje sou veterano, pare de 76. Tenho saudade do Atari, mas prefiro Play 3. Prefiro o Play 3, prefiro o prefiro o Play 3. MSX, nunca tive, sempre quis. Atari com 4 jogos, haha, fiquei feliz. Comendo cogumelos e pulando tartarugas. Nintendinho com Mario, varando várias madrugas. Mesmo no inverno, a febre, jogos de verão. Mega Drive, Master System, Phantom System, diversão. Super Nintendo, Neo Geo, Saturn e Jaguar. Tanta variedade, nem sabia o que jogar. PlayStation 2 no futebol, revolução. Ação, God of War, pura destruição. Com isso, tudo mudou, mas a escolha é de vocês. Eu vou de Xbox.